minha sorte. Todo mundo tá se entendendo. Minha mulher mandou devolver. Eu troquei o meu carro no bode. Me disseram que o bicho da sorte. Todo mundo tá se entendendo. Minha mulher mandou devolver. Devolvo não, devolvo não. O pode é conselheiro, o pode é bom de opinião. E aí? Devolvo não, o pode é conselheiro, o pode é bom de opinião. Pode, amigo, me dê um conselho. Todo mundo tá se entendendo. Minha mulher mandou devolver. Eu troquei o meu carro no bode. Isso que é pode. Sério que o bicho da sorte, todo mundo tá se entender. Minha mulher vai te devolver. Devolvo não. Telefone para contato. Telefone para contato. É o de quem? O seu telefone para contato. Para imitar e bode, para dançar, para cantar, seresta, qualquer porra aí. Ele tá sem empresário. Atenção, Nino Ramos aí, vocês aí. Tchau, obrigado aí. Salva de palma. Salva de palma pro nosso bode estourado. Aê. Obrigado. Obrigado.